Bom dia, aqui é a Fabiana. Hoje estou colaborando com a Bárbara, do canal Filhos, Desafios e Ministério. Vamos dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. Hoje, o capítulo de número 26. O tema é Vivendo Livre da Falta de Perdão. Quando tenho de pedir desculpas aos meus filhos, digo que preciso ouvi-los dizer: Eu a perdoo. Não ajo assim pela necessidade de ouvir a frase, mas porque eles precisam pronunciá-la para ser totalmente libertos. Do mesmo modo, quando meus filhos discutem, peço que digam: desculpe e eu te perdoo, um para o outro. Mesmo que eles não sejam sinceros no momento, sei que as suas palavras vão acabar chegando aos seus corações. É claro que o ideal seria que eles se desculpassem mutuamente, com a sinceridade e sem serem mandados. Mas até que isso se torne realidade, fazer o que lhes aconselho é melhor do que não fazer nada e esperar o perdão acontecer. Perdoar é uma opção, ensinei. Se você não perdoar, trará morte para a sua vida, de um jeito ou de outro. A melhor maneira de se tornar perdoador é orar pela pessoa que você precisa perdoar. Mesmo que a princípio pareça difícil, uma vez que você se dispõe a agir assim e encontra mais e mais motivos sobre os quais orar, seu coração vai se abrandando em relação à pessoa. Tenho observado bem de perto, e creio que você também, famílias que esperam que o perdão aconteça por si só. As pessoas não perdoam até que se sintam, vontade de perdoar. E o resultado são os atritos sérios que existem entre parentes. Em geral, eles falam coisas desagradáveis uns para os outros, fazem comentários sobre os demais, ou talvez não se falem há anos. A falta de cortesia e apreciação mútua sublinha cada palavra e ato, porque o espírito de falta de perdão encontrou abrigo ali. Toda a família sofre quando um ou mais de seus membros assume esse tipo de atitude em relação aos demais. Para receber a confirmação da promessa de vida longa e abençoada que acompanha o mandamento para honrar pai e mãe, cada filho precisa perdoar as imperfeições dos pais e tudo o que eles tiverem feito de prejudicial. Precisa também perdoar irmãs, irmãos, tias, tios, primos, avós, conhecidos, amigos, inimigos e, às vezes, a si mesmo. E devemos encorajá-lo a fazer isso. Se nós não ensinarmos nossos filhos a perdoar, estaremos lhes prestando um desserviço que pode provocar sérias consequências. Uma das melhores coisas que podemos fazer para ajudar nossos filhos a permanecerem libertos da falta de perdão, além de ensiná-los a perdoar e orar para que vivam em perdão, é nos libertarmos da ausência do ato de perdoar. Esse é um problema que facilmente se torna parte de nossa vida e que carregamos conosco sem perceber que levamos excesso de bagagem. Quando, por fim, aprendi que o perdão não conserta outra pessoa, mas liberta você, fiz uma grande descoberta nessa área. O fato de perdoar alguém aparentemente seria o mesmo que dizer: o que você fez está certo. Mas não é assim. Perdoar é confiar que Deus é o Deus de justiça que ele afirma ser e dizer: Pai, não quero mais acorrentar aquela pessoa a mim com a falta de perdão. É reconhecer que Deus sabe a verdade e permitir que ele seja o juiz, porque só ele conhece toda a história. A Bíblia diz: Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Nós seremos abençoados se confessarmos a Ele nossa falta de perdão, orarmos para ser libertos e aguardarmos que Ele haja da maneira correta, desfrutando de Suas bênçãos. Não é muito melhor do que viver na prisão da falta de perdão, sofrendo do mal que ela causa às nossas almas, aos nossos corpos, aos nossos relacionamentos e às nossas vidas? Como o filho pode perdoar o pai que o espancou? Como a mãe pode perdoar o motorista bêbado que matou sua filha? Como a jovem pode perdoar o tio que a molestou? Como alguém pode demonstrar misericórdia para quem não foi misericordioso? Ninguém consegue perdoar plenamente, a não ser que vá à presença do Senhor e entenda seu pleno perdão. Não há nada semelhante às lágrimas de alegria e libertação que derramamos quando comparecemos ao lugar de completo perdão diante do Senhor. É uma nova vida, pois renova todo o nosso ser. A Bíblia diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 ao 14. Não podemos seguir adiante e receber tudo o que Deus tem para nós enquanto estivermos ligados e presos ao passado, nem nossos filhos, disse Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Vamos orar para que nossos filhos demonstrem misericórdia, e assim a misericórdia de Deus para com eles não terá limites. Vamos orar para que sejam pessoas que dizem: eu o perdoo, sempre que houver oportunidade. Vamos orar para que a amargura e a falta de perdão não se tornem uma muralha entre nós e Deus e impeça nossas orações. Não podemos perder tempo, temos muito pelo que orar. Oração. Senhor, eu te peço que, no nome do Filho, né? Tenha sempre espírito de perdão. Ensine-o a profundidade do teu perdão para com ele, para que perdoe livremente os demais. Ajuda-o a tomar a decisão de perdoar baseado naquilo que tu nos manda fazer e não no que parece certo no momento. Que ele possa compreender que o perdão não justifica os atos da outra pessoa, mas que torna essa pessoa livre. Ajuda-o a entender que só tu conheces toda a história a nosso respeito e que ele não tem o direito de julgar. Senhor, a tua palavra diz: aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 10 e 11. Mostra-me os lugares em que ando nas trevas da falta de perdão. Não quero andar assim. Minha vontade é enxergar com clareza e saber para onde vou. Peço a mesma coisa para meu filho, que ele ande na luz do amor e do perdão. Capacita-o a perdoar tanto pessoas da família como amigos e os demais. Ensina-o a entregar o seu passado a ti, para que possa receber tudo o que tu tens preparado para ele. Não permitas que abrigue ressentimento, amargura e ira, mas ajuda-o a entregar esses sentimentos a ti, na mesma hora que se manifestarem. Peço que ele perdoe a si próprio pelos fracassos e jamais culpe a ti pelo que acontece na terra e em sua vida. Peço que, de acordo com a tua palavra, que ele ame os seus inimigos, abençoe aqueles que o maltratam, seja bom para com aqueles que o odeiam e ore por aqueles que, rancorosos, o perseguem, para que possa usufruir de suas bênçãos. Mateus 5, 44, 45. Peço em nome de Jesus que ele viva na plenitude do teu perdão e ande na liberdade do perdão em seu interior. Amém. Armas de guerra, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 34 e 35. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 19, 11. E quando estiverdes orando, Se tendes alguma causa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. E aqui termina o capítulo 26. Tenham todos um dia abençoado, em nome de Jesus.